Policiais militares, guardas municipais e servidores da Receita Estadual fizeram na manhã de hoje mais uma blitz para cobrar do infrator ou do devedor IPVA e outros tributos com débitos para com o estado do Paraná. Mas o tenente Edson Dalpozo diz que essa não é a única prioridade da operação. O que a gente procura aqui é otimizar as atividades, né? Temos que prestar um apoio à Receita Estadual, né? Dentro do seu afazer, dentro da sua atribuição. Mas, prestando esse apoio, nós não esquecemos aí do nosso serviço, da nossa atividade aí, que é realizar as abordagens, né, no trânsito de Foz do Iguaçu, né, e verificar tantas outras situações mais. Então, estamos procurando conciliar as atividades, né, de forma com que atenda a necessidade da Receita Estadual, mas também atenda a necessidade da segurança no trânsito. Então, uma operação aí que não é só para verificar quanto ao pagamento de impostos e IPVA, mas sim também da segurança no trânsito. Pessoas habilitadas, pessoas conduzindo veículos em condições ideais aí de conservação, equipamentos obrigatórios, tudo isso também é visto. E além do que, quando em situação de atitude suspeita, também a consulta quanto aos antecedentes das pessoas. O cidadão de bem sempre agradece a presença da polícia nas ruas, né? Sim, exatamente. A polícia, acredito que não tenha para todos na quantidade que merecemos. Então, oportunidade de ter a polícia trabalhando é sempre algo que deveria ser visto como bom. E o contato com a população estreita esses laços, né? Muitas pessoas acabam saindo daqui um pouco mais confiante no trabalho da polícia. As denúncias aumentam quando a polícia está nas ruas, né? Exatamente. O quanto mais contato com a população, o quanto mais presente a polícia estiver, eu acredito que a sociedade ela só tem a ganhar. Então, numa abordagem, no dia a dia, durante o policiamento aqui, são oportunidades de estreitar ainda mais esses laços com a sociedade, a qual nós protegemos e somos responsáveis aí pela segurança. Com a chegada de final de ano, nós temos um grande número de visitantes que vem a Foz do Iguaçu. O que que a Polícia Militar está preparando aí para esse final de ano, para uma operação específica para a proteção destas pessoas e da sociedade iguaçuense? Bem, além de toda a gama de atribuições rotineiras, nós procuramos aí reforçar aquele policiamento nos locais onde que realmente os turistas ou até a população local ela vá se dirigir no final do ano, né? Então as áreas comerciais aí estão recebendo aí um apoio um pouco maior do que o convencional, né? Inclusive com policiamento mais reforçado, a exemplo do choque também atendendo horários aí pela manhã e tal, que não era o dia a dia, né, dessa fração aí. É para atender as áreas comerciais, para prestigiar as pessoas que se dirigem aí aos centros de comércio, para que realmente se sintam mais seguras. Então, estão tendo esse cuidado de direcionar o policiamento para onde flui mais o povo. Durante o trabalho da Operação Bloqueio, foram pelo menos 30 veículos retidos para regularização. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.